Yeah! Cristãos Clã! Da Vila Records! Eu chorei porque não te conhecia. Meu espírito era fraco, o meu corpo adoecia. Meu coração era duro e cheio de rancor. Achava que o baseado aliviava minha dor, que o tubão era o que me trazia alegria. O pior era a ressaca que eu acordava no outro dia. Meus ídolos eram bandidos que eu conhecia. Pra ganhar mais respeito eu fazia correria. Pensava que era feliz, mas vivia na agonia. Quantas baladas eu cantei vendo todo mundo chapar, mas no fundo eu sabia que ali não era o meu lugar. Enquanto eu agitava, fazia todo mundo dançar. Minha mulher tava na igreja orando pra Jesus me resgatar. Noites e noites de oração, quebrantou meu coração. Fui tocado por Cristo, senti um pouco da sua unção. Não foi fácil, foi difícil tomar essa decisão. Que processo mais difícil foi minha libertação. O diabo não queria me perder, me puxava. Mandava levar o manjar na minha casa. Achei que teria que parar de cantar. Que Deus não gostava de rap e não ia aceitar. Mas ele me mostrou que eu estava enganado, porque foi através de um rap que eu fui tocado. Hoje sou mais um soldado. Eu tô aqui levando a palavra de Deus. Pra quem, pra quem quiser me ouvir. Chaves, assisti carnaval. Quantas vezes rejeitei profecia, vagando por quebradas, procurando folia. Quantas vezes o sossego foi quebrado do meu pai e minha mãe, atrás de mim preocupado. Quantas vezes contrariei minha princesa, ela queria de frango e eu de calabresa. Quantas vezes quis ser igual o Ronaldo, quando eu tinha que ser como carpinteiro crucificado. Quantas vezes eu quis ser influente, enquanto a tua vontade era curar os doentes. Quantas vezes agi igual um playboy, em vez de juntar tesouro onde a ferrugem não destrói. Quantas vezes me envolvi num abrigo, em vez de evangelizar com minha postura de vida. Quantas almas eu deixei de ganhar, pois em vez de pregar, pulava de bar em bar. Quantas vezes pensei viver antes de morrer, mas hoje decidi morrer pra viver. Quanto tempo perdi, vou recuperar, pois demorei muito. Tirando os dentes pra zé, os conselhos não quer. Só aceitando a verdade atrás das grades da PC. você é. Demorou muito, mas encontrou. Jesus curou, regenerou. E da poeira o pobre aflito levantou. Blá blá blá do pastor, nunca o impressionava. Mas quando tava sozinho no seu canto, chorava e lembrava daquelas palavras que o atingiram como uma flecha. Tava daquele jeito, pra muitos tinha deixado brecha. É, tava cansado de se preocupar, se lamentar. Até que um dia a luz da escuridão veio a brilhar. O céu que era cinza, opaco, agora é azul. Hoje ele vê os mano matando, roubando e agora landa e o sul. Tire a aflição do coração, irmão, em busca a Cristo. Eu sei que o papo é chato pra quem não crê, mas eu insisto, invisto. Pois sei que somente ele que pode libertar. Então memore muito, pare de se preocupar. É